Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação de Alan Polar e Luiz Sussi. E sejam bem-vindos à 15ª edição do Nerd Drops. E aí, tudo bem? Cara, que gay, velho! Tudo ai, bem? Tudo bem? Tudo bom, amiga? As Nerd Drops hoje é só pra dar ação. Com a gente aqui hoje, o nosso fixo, né, já, Oliver Pérez. O convidado fixo. É fixo, você não tem mais convidado, cara. E também o Afonso 3D. Isso aí, tô aí pra falar abobrinha junto com vocês hoje. É isso aí, vamos aos e-mails. Ah, agora como é você que tá apresentando? Ximeios. Ximeios. Nerd Mail. Vamos lá, senhoras e senhores, estamos aqui para a leitura de e-mails do Nerd Drops 15. 15 ou 51, Oliver? Ah, cara, 51 para relaxar a garganta. Eu tô chupando uma pastilhinha em virtude do programa ainda, que eu não tô aguentando minha garganta, cara. Nossa, eu imagino. Eu não participei porque por razões informatísticas. Razões de maldições, né? De maldição, não. Eu tô amaldiçoado, cara. O mundo da informática me amaldiçoou num grau que você não tem noção. Eu tô usando o teclado que eu peguei da agência pra poder usar, cara. Senão meu A, meu Q, não dá pra conversar com ninguém. Senão você tava com a mão muda até hoje. Tava, com os dedos sem ponta. Tem gente que só tem 3 dedos, né, cara? E faz bastante coisa. Pois é. E lembrando aos nossos ouvintes, né, que a gente tá com a nossa velha parceira, a Rádio Animix, né, que você pode conferir o Nerd Drops toda quinta-feira a 1h da tarde. Como nós mesmos dissemos, né, você pode almoçar escutando a gente. É, evite de almoçar escutando o 15, cara, que senão, pô, a congestão vai ser brava, cara. Mas é isso aí. Rádio Animix, você pode acessar em www.radioanimix.com.br, confira lá. Em www. Essa balinha de pra garganta amortece a língua também? É 51, né, cara? Pô, e também que a gente quer falar que o Nerd Drops vai passar em mais horários da Rádio Animix também, porque o Rafael, né, da Rádio Animix, disse pra gente que o pessoal gosta bastante do programa e talvez a gente acabe entrando em mais horários. Quando ele passar esses horários pra gente, a gente informa vocês aqui também na leitura de e-mails. E eu quero falar também do desafio Nerd Drops, né, Oliver? O pessoal aqui não parece estar colaborando muito, né? Ah, sim. Tem que apresentar o programa para 2, 3, 4, 5, pai, mãe, vó. Porra. Ó, ajudar a divulgar o programa, porque sai com muito suor toda segunda-feira o Nerd Drops semanal aí, né? É, pra vocês terem uma ideia, enquanto vocês estão relaxando aí no Dia das Crianças, indo pro Recriança e não sei o quê, a gente ficou editando a madrugada inteira pra poder dar o programa segunda-feira no ar. Mas a gente faz porque gosta também, né, Oliver? Também não adianta. Ah, sim. Seu sarrafo, né, galera? Mas é o seguinte, enquanto, ó, o desafio... Enquanto vocês relaxam, o Polar, essa hora, ele tá tenso, porque ele tá gravando, editando a parte grossa da coisa. E o desafio Nerd Drops consiste no quê? Em apresentar o programa pra pelo menos 2 pessoas. Cara, são muitas pessoas. Não, cara, 2 pessoas, cara, não vale pai e mãe, pelo amor de Deus. Que isso, cara, nem pai e mãe, nem quem não tem computador em casa, né? Ah, sim. Eu queria agradecer um camarada meu aí, o Fred Breslau, que, olha só, vocês deviam seguir o exemplo desse cara, velho. Ele dá aula em faculdade, né? Ele tava fazendo armando uma aula sobre podcasts, cara. Ele fez uma lista de podcasts aí que ele ouve e tal, pra mostrar pro pessoal fazer um trabalho em cima. E um dos podcasts que ele colocou é o Nerd Drops, cara. Ele falou que nada são 100 pessoas que ele passou Nerd Drops. Isso foi na faculdade? Foi na faculdade. Ah, rapaz, então escutem, votem e divulguem, ou se não, DP, filho. Né, filho? É, zero na cabeça. Bom, falando em divulguem, quer falar sobre o primeiro podcast, Oliver? Ah, lembrando que nós estamos concorrendo ao prêmio de melhor podcast de notícias de 2009, né? É só entrar no site www.nerdrops.com.br brabo.com.br e votar. Tem o seu na lateral do site aí, é só entrar e votar. A gente queria agradecer a todo mundo que votou, o pessoal que tem votado no Nerd Drops aí, o pessoal que retuita a gente quando a gente faz uma campanha nossa aí pra arrecadar votos, né? Bom, e não seja por isso, continue divulgando antes do prêmio, depois do prêmio. É, divulgar nunca faz mal, não custa nada e são 140 caracteres de alegria que você dá pro Nerd Drops. Com certeza. Bom, e pra quem não votou no Nerd Drops, ainda dá tempo de votar. Bom, dá um tempinho ainda pra votar, né, Oliver? Vai até o dia 31 desse mês aí. 31 que é um número de sorte pro Nerd Drops, né? Porque 31 ao contrário é 13. A mesma praça, o mesmo banco. Bom, então siga o Profeta Oliver aqui, vote no Nerd Drops, porque a gente tá em vantagem por enquanto, né, Oliver? Ainda bem, né? Uma pequena vantagem aí, mas... esperamos, né? A gente espera ganhar mais votos, né? Porque tem bastante tempo de competição aí, tem bastante gente votando ainda. Chegar no topo do Everest e não cravar a bandeirinha vai ser foda. É difícil mesmo, mas a gente já agradece quem votou e quem não votou votar e espalhar também, né? Aproveita que vocês vão passar pra duas pessoas aí e já faz essas pessoas votarem também no Prêmio Podcast. E lembrar também que é um voto por IP, né? Mas não necessariamente um por pessoa. Tá aí a pegadinha. Pegadinha do Valério! Eu acho que tá na hora da gente passar uma comissão pros ouvintes. Uma comissão de rabo, né? Uma comissão de rabo. Pro tanto de downloads que a gente vê, que a gente tem aqui, o número de comentários e e-mails é extremamente baixo. Né? E a gente quer saber opinião, mas cara, se você quiser falar mal, você pode mandar também, a gente vai vamos associar isso como uma crítica construtiva do mesmo jeito. Exato. Mas, falem mal, falem bem, por favor. Né, mandem seus comentários e e-mails. É, porque quem frequenta o Nerd Drops, né, cara, quem lê as nossas colunas, que nós também temos colunas, tá? Se você assina o Nerd Drops pelo iTunes só, entra no Nerd Drops também. De segunda a sexta-feira a gente tem muita coisa legal pra ler, muito jogo, muito vídeo. É super bacana, um conteúdo maior legal. E os nossos colaboradores aí bombando, né, Oliver, de matérias, né? Com certeza. Eu quero saber o desgraçado que pôs esse Crush the Castle. Eu não consigo parar de jogar, cara. Nossa, cara, eu joguei o primeiro, colocaram o segundo, não consigo parar também. O negócio é aí. É foda, é viciante, mano. E falar também que quem frequenta o Nerd Drops, cara, a gente conversa com a galera nos comentários, né? A gente dá as informações caso a gente consiga alguma coisa, a gente retribui alguns comentários também, a gente auxilia no que puder, a gente conversa também. Então, a gente é que nem o Big Brother, né, cara? Entre, sente, fica à vontade. Exato. Tá todo mundo em casa aqui no Nerd Drops, né? Então, galera, não esquece de mandar e-mails e comentários não, tá? Porque é um jeito da gente saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Vamos pros e-mails, Oliver? Vou e-mails. Ou você quer que eu fale e-mails? Bom, a gente recebeu o e-mail da Ligia Mara, né? Que eu acho que ela quis dar uma canelada na gente, mas eu acho que ela se confundiu um pouco no e-mail, né? É, nós vamos ser delicados pela natureza feminina da comentarista aí, né? Mas ela, no caso, ela disse que teve a impressão que no último podcast confundiram o Avatar, filme de James Cameron, com Avatar, né, que no caso não vai sair como Avatar, e sim como The Last Airbender, que é o filme baseado na animação da Nickelodeon, né, que é dirigido pelo Michael Knight Shyamalan. Shyamalan! É o primeiro... Garantia de sucesso! Bom, eu acho que a gente tem a dizer sobre essa confusão, Oliver, que nós não confundimos, não. Cara, nós não confundimos, né, cara? E o culpado são sempre os cineastas, né, cara? Porque o Avatar que não era pra ser Avatar é Avatar, e o Avatar que tinha que ser Avatar não é Avatar. Não é Avatar. Quem é o grande chupa que o James Cameron deu, né? Com certeza. Será que esse Avatar do Shyamalan, ele vai ver, ele, como que fala? See Dead People? Daqui a pouco tá aí os dois filmes aí, confiram. Os dois, pelo menos, assim, o Avatar do Cameron, né, teve um trailer que... pelo menos para os integrantes aqui do Nerd Drops, não está trazendo muita, né, uma grande novidade, talvez só a gente conferir em esquema nas exibições em 3D. Então, eu vou falar, cara, acho que eu não comentei com vocês, mas eu vi o trailer em 3D, viu? O Polar falou também que viu o trailer em 3D, ele não especificou muito não, mas como que foi? É bom mesmo? Então, cara, é aquilo que eu disse, as coisas bem pra frente, bem pra trás, sabe, atira pra tela, tá ligado? Dá flechada pra frente, assim... Nada que o 3DO nunca tenha feito. Será que a Ligia Mara não tá confundindo porque a Mariana Bonfim, né, que foi a nossa última convidada aí do Drops 14, ela falou que parecia uns Smurfs, né? De repente ela confundiu o Avatar com animações e tal, mas foi uma tiração de sarro só da Mariana. É, pode ter sido. E a Débora Martins manda: olá, meninos do Nerd Drops. Meninos assim, né? Três eu garanto que são. Não vou poupá-los da parte piegas do e-mail. Eu gosto bastante do podcast de vocês, ouço por indicação do Jovem Nerd e não ouço o downloading. Aí, Guizão, você tu tá... Cara, eu tô devendo uma grana pra essa galera, hein? Nossa, cara, vou te falar, economiza, cara, nem compra teclado novo, cara. Não vou nem comprar, vou pra venda, vou vender. Ela continua aqui, basicamente ouço quando estou no trabalho, e é o jeito fácil de ter uma opinião sobre filmes, games, livros. Gosto da mistura notícias mais humor e é divertido. Bom, então espero que você goste da mistura humor mais humor, porque o 15 não teve muita notícia, não. Não, o 15, se você não quer saber de notícias, né, ouça o 15. Pra falar a verdade, né, se você quer ir atrás de informação, desfrute bem os e-mails, né? Porque vai ser a parte mais informativa do programa. Vai mesmo. É, ela continua aqui. Vocês conquistaram um espaço na minha lista de podcasts oficiais, né? E aqueles que ouço logo que são lançados ou muito próximo disso. Parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos. Ah, e o Sussi é o mais lindo de vocês. Beijinhos. Bom, Débora, o que eu tenho que te dizer é que troque suas lentes de contato ou óculos, não sei. Nossa, o Sussi quando leu, velho. O moleque tava que não se cabia. É, o ego dele, né? Nossa, deu uma ego trip total. O cabelo dele ficou meio que Dragon Ball, assim. Deixa até de ser mesmo. Vamos pros comentários agora? Vamos lá. E nos comentários aqui, o Eduardo Horonix manda aqui parte do comentário dele, diz: Guizão e Oliver, um gosta de tudo e o outro odeia. Polar e Sussi, de acordo com os participantes. Um é macho e o outro, bem, é o Sussi. É o Sussi. Tentei votar em vocês no PP09, né, que foi o Prêmio Podcast 2009, ainda não consegui. Mas, cara, não desista. Vota que você consegue. Não desista, cara. O Paulo Amora... ok. É, só pra escrever... Será que é Amora ou Amora? Sei lá, esse nome é meio frutinha, né? Eu falo assim, nosso ouvinte, rapaz. Mora. Brincadeira, Paulo Amora. Nós temos o SUS e nós não ligamos também. Não, não esquente. Ele diz o seguinte: só pra esclarecer pra vocês, o Nicolas Cage é mesmo o vilão de Força G. Olha só, rapaz. Ah, sim, é que a gente tava. É como ninguém viu a animação Força G, né? E acabou. É, a gente comentou, né? Porque foi um dos filmes que o Nicolas Cage dublou, né? Ou seja, a animação Nicolas Cage dublando, pra mim, né? 0 + 0 = 0. Mas valeu, cara. É bom lembrar. Ou a, né? Juscelize disse o seguinte: bom, eu vi o trailer do Pesadelo Novo do Fred Krueger. Não tá diferente do antigo. A proposta é a mesma. Afinal, o povo não queria que fizesse a maquiagem com a técnica que tinha na época, né? Eles reproduziram um queimado como conseguiram na época. No novo, produziram com a técnica de maquiagem atual. Agora ficou muito mais realista e a diferença é esta. Pois. Também eu sou obrigado a concordar, porque realmente ficou um lance mais real, como se fosse um cara realmente queimado, né, cara? Então, pelo que eu vi do trailer, não pareceu queimado, cara. Ele pareceu uma coisa mais mórbida, assim, tá ligado? Assim, é que, meu, também o, né, os filmes originais, cara, anos 80, né? Ah, é claro, é claro. Mas não, eu acho que ficou bem parecido com o que devia ser mesmo, tá ligado? Mas de uma versão mais modern, assim, da maquiagem. Ah, Stuntz, e você queria... Não pegou o nome do jogo? Como não pegar o nome de um jogo tão fácil como Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC? Bom, ele disse o seguinte também no comentário: quase que eu esqueço, o Zeebo já tem conexão 3G embutida e você não paga nada mais por isso. Ah, você... agora sim eu vou comprar. Mas eu queria saber, peraí, você não tem que ter um plano de dados pra poder ter conexão 3G? Ah, sei lá, cara. É Tectoy, né, cara? Eu com certeza respeitaria mais um Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC. Bom, continuando, você paga o preço do jogo e pronto. Não me pergunte qual é o esquema da Tectoy com a Claro, mas acreditem. Você tem xuxa, hein? Você tem xuxa nessa fita, hein? A conexão da Tectoy com a Claro é obscura. E pro povo Casas Bahia, ele é moleza. É, jogos baratos e fáceis de se conseguir. Ele é bem divertido, por sinal. Já joguei na Casa e Vídeo. O que é isso? Uma loja? É, acho que é uma locadora / loja, né? Não sei. Aliás, vão lançar um jogo de carrinho de rolimão pra ele, desenvolvido 100% no Brasil. É esperar pra ver. Ah, carrinho de rolimão. Nossa, cara. Que loucura. Aqui em São Paulo você não dá mais pra descer, né, nas ladeiras de rolimã, porque vai estar com certeza congestionado. Aqui em Bauru você tem que ir com suspensão no carrinho de rolimã. Por quê? Só buraco? Só buraco, bicho. É, aqui em Guarulhos eu descobri que os radares que eles colocaram, eles encheram a cidade de radar, né? É pra descobrir a velocidade média que você cai nos buracos. Ah, né? Aqui em Bauru, cara, acho que até os radares já caem no buraco. E o Queiroz aqui manda um comentário, digamos assim, sucinto. Falamos logo do motivo que faz vocês gravarem Nerd Drops de dia. Mentira. De dia? É, só se for de dia lá pro do Japão, parceiro. É que ele tá parafraseando, né, o Dark Knight, quando o Coringa tira um sarro, que os vilões agora eles deixam, né, eles abandonam a noite porque tem medinho do Batman. Né? Ah, tá. Mas não, cara, infelizmente a gente não grava de dia, né? E nem de noitinha. E nem de noitinha, exatamente, cara. Madruga dentro. Nossa senhora. Continuando aqui, eu creio que para Mulher Gato ter alguma relevância em um filme do Nolan, ela teria que ser suspeita de uma série de assassinatos. Que tal dos mafiosos da cidade que voltariam com força total após o detetive Enigma, ou melhor, o Charada, revelar ao público que o falecido, né, ele coloca aqui em interrogação entre aspas, promotor Harvey Dent, foi o autor dos assassinatos dos quais acusavam o Homem-Morcego. Continuando aqui, ele diz que sempre pensa em Hugh Laurie para o papel, né, que seria o protagonista de House, da série, né, de TV, mas com um visual diferente do Médico Manco, algo que remetesse a John Lindell do Sex Pistols. Tirando tudo isso, levando em conta que Thalia é o nome de vilã mais caído de todos os tempos, né, apesar de ser filha do Haas, imagino que seja o Haas Algu. Imagino que não seja a Thalia, aquela cantora também que fez. Nossa, né? Maria do Bairro. Maria do Bairro. Maria do Bairro, Maria Mercedes, né? Qualquer Maria. Marimar. Nossa. Apesar de ser filha do Haas e poder vingar o papai, acho que a redenção do espantalho faria mais sentido para o terceiro filme, pois ele levou fumo nos outros filmes e poderia nesse finalmente deixar de ser o capacho. Tem do Samuel Varela também, né? Que é de Crato, Ceará. Ele diz o seguinte... Ele é de Kratos, God of War, né? Kratos, God of War, Ceará. E ele diz o seguinte... Sentir medo de A Hora do Pesadelo? Eu não senti, não. O filme que me deu mais medo foi o primeiro Poltergeist. Eu vi quando era ainda criança. Notícias muito legais, um ótimo podcast, valeu. Seguinte, cara. Eu acho que um Poltergeist, eu acho que é a alucinação dos pais. Porque tem uma cena que eles estão deitados na cama, cara. Ele arma um cigarrinho do capeta lá, que eu vou falar pra você, cara. Ah, é verdade, cara. Eu tenho certeza que é a alucinação dos cara. Certeza, tenho certeza que ele estava marofando lá na noia e, ó, viu fantasma, viu cadeira mexer, viu televisão ligar, os caras viram de tudo. Vai saber de quem que compra, não sabe? Não, não é à toa que aqui em São Tomé das Letras, né, os caras vê OVNI, vê ET, vê tudo o que for, né, cara? Pois é. De saber o que se planta por ali, né? Bom, essa foi mais uma leitura de e-mails, né? Referente ao Nerd Drops 14. E segue pra loucura que foi o Nerd Drops 15. Eu não tava lá, mas o Oliver pode dar uma palhinha do que foi. Cara, eu tô sem voz pra falar disso. Vocês confiram por sua conta e risco. Por favor, não se sintam ofendidos, né? Acho que a gente só lutou pra manter o humor aí, porque o 3D, cara... O cara é o 3D, né? É incontrolável, cara. Incontrolável. Bom, um podcast que tem 3D e SUSE, né, no mesmo programa, cara, não tem, não poderia ter saído algo diferente, mas vai lá, confiram, votem, comentem, mandem e-mails. Beleza, falou galera, abraços, bora pro cast. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Bruce Willis fala sobre Duro de Matar 5. Zumbis apavoram bilheteria nos Estados Unidos. Filme de Venom tem novo roteirista e possível diretor. Jim Carrey fica gordão para os Três Patetas. Sequência de Sexta-feira 13 tem data de estreia oficializada. Férias Frustradas pode ter nova sequência. Gerard Butler comenta a sequência de 300. Roteiristas de Transformers não voltam para o terceiro filme. E Fox pode assumir franquia de 007. Wolverine 2 sairá somente com roteiro aprovado por Hugh Jackman. Fechado o elenco de Predadores. Beyoncé em negociações para ser Mulher Maravilha? Comédia tira sarro de Crepúsculo. É Essa semana tivemos também o segundo trailer de Shutter Island, filme que se passa numa ilha que é estrelado por Leonardo DiCaprio, tem também Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow e Jack Earl Haley, que pra quem não conhece é o Rorschach de Watchmen, e o novo Freddy Krueger. Cara, eu seria muito alienado se eu não tivesse ideia do que vocês estão falando, que porra de filme é esse? Não, você tá no programa certo, cara. O jeito é falar que ele é tenso e sombrio e tá bom. Cara, e o Leonardo DiCaprio adora uma ilha, né, cara? Ele tem fetiche nessa E agora ele adora uma ilha com o Martin Scorsese, né? Que beleza, que delícia. É, porque agora o cinema tá cheio desses casais, né? Agora é Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Aí tem o Tim Burton com o Johnny Depp. Aí tem o Steven Spielberg com o Tom Hanks, né? É, exato. O Ridley Scott com o Russell Crowe. É verdade, rapaz. Aquela galerinha do Superbad também, que fica todos eles ficam junto, aquele gordinho e magrinho. Não, aí é grupal, aí é putaria geral. E o trailer, alguma coisa, alguém tem alguma coisa pra falar? De que filme que era mesmo? Caraca, cara, agora que eu tô vendo o Leonardo DiCaprio, o que é isso? O filme se passa nos anos 20, essa porra? 50. É assim, ele é baseado no romance do Dennis Lehane, né? Que ele é um... E o DiCaprio é um agente que entra numa instituição que tá numa ilha, né? Que essa ilha chama Shutter Island. E ele tem a intenção de capturar um homicida que tá lá. Caralho, ele adora filme que alguém tem que fugir na ilha. Juntou tudo que ele já fez em toda a vida dele, todos os filmes que ele juntou. Só falta ter um navio. Tem, no começo do trailer tem um navio. Tem uma balsa pra chegar lá, né? É. Um navio, alguém fugindo, uma ilha. Resume a história cinematográfica do Leonardo DiCaprio. Esse ano ele leva o Oscar. Mas esse filme aqui eu tô vendo, ele, assim, é um dos trabalhos mais diferentes do Scorsese, né, cara? Pelo menos foge a regra de tudo que ele já fez antes. Assim, não tem muita cara de ser um... Ele é policial, né, mas não é focado nisso, e sim no... Acho que num terror psicológico que acontece no, na história do filme. E sendo Scorsese, a gente pode esperar uma coisa boa, né? Ah, com certeza, cara. A última parceria deles, né, cara, rendeu aquele que eu esqueci o nome. Infiltrados. Os Infiltrados, exato. Que filme é aquele, né, cara? Nossa, você fica grudado mesmo. É, eu não sei, eu não vi. Os Infiltrados, você pode resumir ele a vários headshots só. Então já gostei. Olhou vários mesmo, né, cara? Sem erro. Já gostei do filme, deve ser um filme bom, vejam então, galera. É o cara mais disputado no Counter-Strike que tem. Beleza. É uma verdadeira aula pros Stormtroopers, né, cara? Não acerta uma puta de um tiro, né? Caramba, que agressivo esse do Splice, velho. Você viu, cara? Cara, eu tava escrevendo notícia desse filme desde dois, três anos atrás, cara. Só agora. Tipo a produção do Avatar, você, então? Faz 10 anos que tá fazendo? Barato, mano. Pô, falando nisso, eu vi ontem o trailer em 3D do Avatar. Ah, não tinha nada a ver com isso. Porque a gente esperou que talvez com a tecnologia, né, você olhou tendo os óculos ali pra ver se chamasse mais atenção, mas eu não achei, assim, que chamasse tanta atenção assim. Mas onde você viu isso, cara? Em casa? Você fez um óculos 3D em casa e viu em casa? Não, eu fui levar meu filho ontem no cinema. Ah, tá, entendi. E eles agora no cinema eles dão óculos até pra trailer? Não, é, você vai, entra pra assistir o filme, antes passa o trailer, né? O Polar, ele tem algum óculos daqueles de álbum de figurinha dos anos 80, que um lado azul, outro vermelho, tá ligado? Caraca, aquilo era muito ruim. Eu nunca consegui enxergar porra nenhuma em 3D com aquilo, velho. Cara, eu tinha um do Fred Krueger, do Sexta-feira 13, não, mas que é a Hora do Pesadelo 3D, cara. Ah, é verdade, saiu. Foi um dos primeiros, né, cara? Se não foi o primeiro. Foi bem legal, cara. Eu consegui ver umas gotas de sangue vindo da minha cara, você não chama nem. Mas e o Splice, alguém viu o trailer ou não? Cara, eu já achei interessante, porque tem pessoas esquisitas e sangue. Ela vomita sangue, cara? Coisa... Ah, cara, é mais uma daquelas histórias de um vírus que criaram e que deixa eu transforma as pessoas em zumbis, ou deixa as pessoas agressivas e todo mundo sai matando todo mundo, e no final a equipe de 10 pessoas só sobram 3, sendo que um morre no finalzinho, que tem que ser morto porque pegou um vírus bizarro. É, não é bem assim, mas esse é o mote de 90% dos filmes desse tipo, né? Esse daqui é dos 10% que você errou. É, que aqui no caso eles fizeram experiência genética, né, com um animal, mas colocaram DNA humano. E o que saiu é esse bicho careca que parece uma menina com um troço no meio da testa. É, que parece o carinha do Avatar, né? Parece aquele lá que tem a setinha na cabeça. O Aang. É. Esse daqui tem uma setinha na cabeça. Né? Sensacional, sensacional. Eu tenho que admitir, bato palma pelo trocadilho infame. Bem, então você pode clicar aí e ver o trailer no post. É, clica, não vai perder muita coisa não, mas pode clicar. Do Bruce Willis, cara, foi o que eu falei, né, cara? Ele nunca deixou de ser o Bruce Willis em todos os filmes que ele fez. Eu tô achando que ele vai tá começando a dar no saco, cara. Será que é amor, bicho? Cara, ele tá careca agora, né, Alina? Bem careca. É, ele tá bem careca, ele tá bem acabado, seu cara. Tipo, ele não é o Stallone, né, cara? Cara, quanto mais berez o cara é, mais careca ele fica, né, bicho? É aquele lance, né? Ai, que mentiroso, né? Cada um tem a careca que merece, né? O Sussi mesmo é muito cabeludo. Frouxo. Frouxo. Porra, eu também tô com a minha peruquinha aqui também, cara. Vocês estão falando merda aí, o Sonsão. É verdade, aí, ó. Só cortou o cabelo que bruxou. Nada a ver. Não gostei dessa teoria, não. Então, voltando ao Bruce Willis, ele virou meio Chuck Norris, né? Tudo que ele faz, ele é o Bruce Willis, né? Ele é o John McClane. Não sei, cara. Eu, diferente do Rambo, que eu fui super a favor, bati palma no filme igual uma criança, gritei viva Rio na hora que ele arrancou o combo de Adão do cara, sabe? Tipo, diferente do Rambo, cara, eu acho que um Duro de Matar 5 vai ser duro de assistir, cara. Sei lá, acho que é forçação. Até porque o 4 já foi bem forçado, né? É, verdade. Ah, não. Verdade. Os outros três foi totalmente plausíveis, né? Pô, mas nenhum. Mas nenhum ele enfrentava um caça, né, velho? No 2, ele ejeta de um avião que tá lotado de granada. E detalhe, o avião, aquele modelo, nem banco de ejeção tinha, né, cara? É, que você ia ejetar da onde, né, filha da puta? Que a fuselagem inteira na sua cabeça. É a mesma coisa que você fazer banco de ejeção pra helicóptero, né, cara? Que tá fodido. Cara, mas aí o Bruce Willis tá nessa onda aí, né, de fazer um revival nele nos filmes que ele já participou antes, né, nas franquias. Uhum. E todo mundo pode conferir ele na volta aí com os Mercenários, com uma participação especial ao lado de Schwarzenegger, cara. É verdade, é verdade. Ah, ele vai ser o Church, né? É, ele vai ser o, sei lá, Coronel Igreja, não lembro o ranking dele. É, segundo Eduardo Spohr, ele seria o Arauto dentro dos arquétipos herói, né? Nossa, cara. É ele que vai dar a missão pros... Peraí, deixa eu anotar. Arauto. Arauto. Eu tô anotando aqui. A primeira vez foi os pilares do Polar, né? A segunda foi a licença poética, que é do Spohr também. E agora, Arauto, como que é? É do Eduardo Spohr, mesmo ou não, filho da puta. E, cara, eu gostaria de ver o Bruce Willis de novo num filme do Gato e o Rato lá. Da Gato e o Rato. Porra, isso sim ia ser maneiro. Mostrar ele. Mas aquela mulher, meu irmão, ela deve estar igual a Dercy Gonçalves hoje em dia. Isso que eu ia falar agora. Ela deve estar o cão chupando manga. Aquela mulher, o peito dela deve estar no joelho. Ela deve estar com o cara todo esticado, cheio de botox. Nossa, cara. Tá parecendo olha isso. Soares, né? Para aí que eu vou mostrar a foto pra vocês. Aguenta aí. Nossa. Essa daqui vai pro post, né? Essa dá nojo. Aguenta aí. Vejam no post, mas segurem o almoço ou o café da manhã na barriga. Meu Deus! Nossa senhora! Meu Deus! Chupa que é de uva! Isso não é chupa que é de uva, chupa que é de ameixa, cara. Chupa que é de uva passa, né? Eu brochei tanto que minhas bolas foram pro chão, cara. Que pariu, cara. Eu comecei a me peidar quando eu vi a foto. Nossa, e isso daí ela acabou de descer da moto, né? Alguma coisa do tipo, sem capacete. Cara, lembra da Cassandra do Sai de Baixo? Entendeu? Araciba Labarian. É exatamente, cara. Meu Deus, cara, não tem condições de gravar de fazer. Pô, e ela era mó teteinha, né, cara? Teteinha é ótimo. Assim, quando você for colocar no post, coloca lá o Ministério da Saúde Adverte, qualquer coisa do tipo, sabe? Por favor, cuidado, cenas fortes. As cenas que vêm a seguir são de conteúdo forte, não sei o quê. pessoas cardíacas ou gestantes e tudo mais? Cara, pra mim foi um choque, cara. Eu assistia a Gata e o Rato quando eu era moleque, né? Pô, a mulher é um tesão, cara. Ela era, cara. Ai, os bichos de finalzinho. Ah, é um tesão. Vai no clube da vovó, vai, Susi. Cada um tem um tesão que merece também, né? O Olar foi injusto. Olha essa foto dela aqui. Tudo bem que deve ter uns 3kg de maquiagem, mas... É, que nem a tua amiga da semana passada lá, a tia May lá. Ah, mas desse jeito aqui, ó, eu não... Susi, com esse monte de maquiagem, até o seu vai parecer uma mulher bonita. Caraca, cara. Cara, se der uma pedrada na cara dela, quebra tudo, cara. E fica aquele alienzinho só, sabe? Um alienzinho. Não, isso aqui é Photoshop puro, cara, olha isso. Não é, não só é Photoshop puro, como eles retocaram mal o peito, dá pra ver que o peito dela tá caído. Ah, é mesmo, olha que coisa horrível. Tá vendo que tem uma faixa no meio? Que, tá vendo? A maquiagem ficou mais branca, mas no meio acho que ela não deixou retocar direito. É. Ou tava um negócio muito apertado e na hora que ela foi tirar foto soltou, que pode ver que perto do dobradiço aqui tá mais escuro, ó. Olha a diferença, né, cara? Tipo, de Araciba Labanhã pra mãe da Sharon Stone. Nossa, igual, cara. Irmã, né? Porque a Sharon Stone também tá bem acabadinha, né? Tá, não, cara. Não fala isso pra mim, não, cara. Pô, hoje a Sharon Stone, ela descruza as pernas, cai um monte de coisa, né, cara? Há quem seja maldoso bastante pra chamar ela de Sharon Stone, já. Enfim, as bilheterias trocam a fome de carne por fome de carne humana. Zumbiland chega e tira da liderança, a animação Tá Chovendo Hambúrguer, que foi superado com 25 milhões no primeiro final de semana, quando chegou o terror barra comédia estrelado por o Woody Harrelson. Ainda a dobradinha em 3D de Toy Story 1 e 2 ficou em terceiro lugar, seguida pela comédia The Invention of Lion, que é dirigida por Rick Gervais, e outra novidade da lista foi Whippet, é a estreia de Drew Barrymore como diretora. O que você tinha pra falar aí, senhor 3D? Sei lá, mas o filme de zumbi é que lança, né, cara? Todo mundo acaba gostando, mas porque eu até me perdi, cara. Eu tô perdido. Eu não quero mais falar sobre zumbi. Eu quero que chegue logo no final do programa e a gente fale das gostosas. Então, é o bom do Zombieland, né? Porque com um final de semana já eles já conseguiu se pagar, né? Então daqui pra frente o que vier é lucro. Duro, por exemplo, é a situação que tá o Substitutos em quinto lugar, que até agora só arrecadou cerca de 26 milhões e ainda tá devendo mais 54, né? Não conseguiu nem pagar os robôs, né, cara? Não pagou nada até agora, tá? Cara, alguém já viu esse Zumbiland? Algum você já viu? Não, porque ele não estreou no Brasil, né, ainda. Ah, mas é que eu esqueci que a gente não baixa filme da... A gente baixa filme no Mini Nova. A gente viaja para os Estados Unidos com as linhas aéreas Mini Nova. Ah, tá. Para a cidade de Torrente. Não, a gente viaja com a TAM. Torrentes Aéreos Mini Nova. Aí, fora isso, né, temos também que nem foi falado, o filme dirigido pela maravilhosa. Ai, cacete. Segura no maravilhosa. Tu viu a Sibyl Shepard como tá, viu? O Berman já não é mais novinha também, né, cara? Ah, mas ela ainda tá mais ativa, né, cara? Ela sempre foi meio gorduchitinha também, cara. Mas é uma tiobizinha que eu dava, que eu fazia as carnes, mas... O Susi já tava de olho nela desde ET, né, cara? Ela atuou tão bem, né, cara? Por que não? É a estreia dela como diretora, né? Pelo menos assim. Pelo jeito não vai conseguir se pagar também, mas foi melhor do que, por exemplo, aquele outro filme que a gente tava esperando na semana passada, a estreia. O... Como chama aquele do Liam Neeson? Surrogates? Não, o outro. Pandorum. Então, pelo menos foi melhor que o Pandorum, né? Que... Liam Neeson, tá. Você quis dizer Dennis Quaid. Ai, caraca! Não tô acertando uma hoje, merda. Eu tava perguntando, Esquadrão Classe A já estreou, bicho? Você acabou de sair foto semana passada. Voltando no assunto, você falou que os 25 milhões já pagou o filme, cara. E, pô, quanto que custou essa p***, cara? 23, cara. Nossa, então pô, tá. Vai ser uma beleza. Meu, já merece sequência, né, cara? Já é. Cara, não deve ser bom. Não deve ser bom. Não deve. Por quê? Porque cara, porque filme geralmente, filme bom custa geralmente 100, 120, 200 milhões. Ah, não, pera aí. Mas há controvérsia. Tem o Distrito 9 aí que custou 30 e poucos milhões e é um baita de um filme. Mas é 23 milhões e que é que o carne moída, cara. É. Que donas fechou nesse dia, né, cara? Não faz sentido, não, assim, eu gosto de filme caro, que eu sou um cara chique. Cara. Você é um fanfarrão, cara. Você viu, tá chovendo hambúrguer. 100 milhões. 100 milhões, já tá na terceira semana e não conseguiu se pagar ainda, né, cara? Ah, mas, tem, cara... E não tem nenhum ator, né, cara, na folha de pagamento, cara. Mas acho depois tem... depois tem os brinquedos, depois tem não sei o quê, e aí eles pagam fácil. Bom, eu não sei, eu não vi mesmo, então eu não sei. Cara, Zumbiland vai ter mais carne do que Resident Evil com a Mila Jovovich, ó. Dava até pra fazer um trocadilho, mas eu fiquei quieto. Ah, não, por favor, eu faço. Pô, tu tá aqui só pra isso, mano? Filme de Venom tem novo roteirista e possível diretor. É, o que tá falando aqui? Faz apenas uma semana que Paul, eu não sei falar esse sobrenome, Paul Verne. E Rhett Reese, Zumbilândia, né? Carinha lá que teve. Nossa, vai chegar com Zumbilândia aqui? É, ridículo, né? Horrível. Não, mas tudo bem. Disseram que já entregaram duas versões do roteiro de Venom, filme do inimigo do Homem-Aranha, apresentado, que foi apresentado no terceiro filme, como a maioria das pessoas devem saber, pelo amor de Deus, né? Que esse até eu vi. É, agora o blog Whatever tá dando como certo mais um roteirista do projeto, Gary Ross, que retocou o texto de Homem-Aranha 4. Estaria contratado pra mexer no script e possivelmente dirigir. Então, olha aí, já tem um roteirista e diretor já. O cineasta tem no currículo dois filmes, tipo um Tobey Maguire, Pleasantville e Seabiscuit. Cara, se o filme do Venom for parecido com Seabiscuit, vai ser bonito. Eu chorei tanto nesse filme, cara. Venom nas pistas de corrida. Fica uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, caros amigos participantes deste cast muito informativo. Vocês acharam maneiro? Vocês acharam maneiro o Eddie Brock lá com, no filme lá do Homem-Aranha? Cara, eu posso até não ter achado 100% maneiro, mas foi a melhor coisa do filme. Perto de tudo que foi o filme, o Eddie Brock acabou ficando maneirinho, né? Só que ele foge muito da proposta que o McFarlane tinha criado nos anos 90, né? O cara era inteligente, mas ele era marombado também. Isso que eu quis dizer. Mas peraí, cara, não faz sentido, cara. Um fotógrafo, um repórter, sei lá, cara, marombado, porra, que câmera que ele carrega, cara? É que quando ele era pequeno, ele tinha muita energia, né, cara? O pai falou, ou você faz musculação, ou você vai bater até você secar, né? Você já viu fotógrafo de foto de sacanagem? Todos eles são bombados. Eles aproveitam e comem as mulheres também, tipo, marombam e tal, e aproveitam e tiram foto delas pelada, cara. Tudo marombado, mas era porque você acumulava pra dentro. Caraca, a gente não falou porra nenhuma dessa. Ah, cara, porque fala pra mim, o que eles vão fazer de um spin-off de Venom? Até agora eu não entendi o que eles querem fazer com essa porra. Cara, mas não vão fazer nada, cara. O cara retocou o roteiro de Homem-Aranha 4, bicho. É. E praticamente foi o seguinte, o Sam Raimi, ele falou com toda a galera da produção. Vocês viram o que a gente fez no primeiro? Vimos. Vocês viram o que a gente fez no segundo? Vimos. Esqueçam tudo. E vamos porra, porque não pode ter sido, cara. É absurdamente ruim. Cara, entendeu? Eu, porra, mil vezes o Motoqueiro Fantasma, cara. Nossa senhora! Eu acabei de golfar. O mundo deu uma desestabilizada agora. Pode. Como a gente já tinha anunciado antes, né? O Sean Penn, ele se mandou da produção aí do... Como chama esse filme? Três Patetas. Dos Três Patetas, né? Caramba! Olha que cara bem informado. E a gente tá no Prêmio Podcast de notícia. Aí, filha da puta, não sabe nem o filme que a gente tá falando. Lazarento! A gente foi gravar a vinheta, não sabia nem o nome do prêmio. Tivemos que entrar no site pra procurar. Não, mas deixa eu voltar aqui, voltando aqui. Mas então, aí o Champagne, ele saiu fora da produção e falou que o Jim Carrey também não ia participar. Só que, pelo visto, aí o Jim Carrey vai participar sim, porque ele foi flagrado aí cerca de 20 quilos mais gordo pra interpretar o Curly. E quem sabe o Curly é gordinho, né? A última vez eu zoei falando que ia dar uma de Robert De Niro, né? E na verdade é isso mesmo, né? Exato. Eu acho que ele tá querendo entrar numa nova fase da carreira dele, né? Antes ele era um magrelo careta, né? Agora ele vai ser um gordo careta. Sabe que uma coisa que eu não gosto nesse filme é que, assim, o único cara que tinha cara mesmo de pateta era o Champagne, que era igualzinho aquele Mo. Não é Mo, né? É o outro, como chama? O Larry. Isso. Sabe, fisicamente era o mais parecido. E é foi ele que saiu. O cabelo bozo nele, né? Nossa, não, nem precisa, é só puxar ali o cabelo e tá tudo certo, entendeu? Ah, bom, achei que você queria puxar mais o nariz. Sinceramente, cara, qualquer coisa que o Jim Carrey faz pra mim é bom. Cara, eu me amarro nele. Eu acho ele muito bom. Ele se entrega, ele sabe fazer. Eu acho que ele vai ficar maneiro sem ele de gordão. Sinceramente, eu acho ele muito bom. Aí, pra completar o trio, né? Tem o Paul Giamatti como Larry e o Benicio Del Toro como Mo. Paul Giamatti, eu achei outro acerto aí no elenco, cara. O cara é muito um ótimo bom. Ator. Aquele filme, Mandando Bala. Ele é um ótimo ator, é bom comediante e, cara, ele acerta em todos os filmes que ele entra, cara. Não tem um que ele. Até o Dama d'Água, né? Que é um filme meio. Ele se sai bem. Tira o meio. Meio o quê? Falou meio nhé. Eu vou tirar o meio na edição, vai ficar só nhé. Nhé. Cara, a única coisa ruim de Mandando Bala é o nome do filme, né? Nossa, que não tem nada a ver com o inglês, né, cara? Não, cara. Mas como que você traduziria? Cara, atire neles? Não traduz, mané. Não traduz. Deixa a porra contar. Show them up. É. Chumbos maluco. Então isso. Bota um nome bem escroto. Não tem nada a ver com tirombada. Esses pistoleiros vão aprontar altas confusões. Ai, Deus. Gol. Sei lá, rock and roller. Vai traduzir como? Traduz aí, Sus. O cara que ia mudar ele é rock and pica, né? Pica na pedra. Pô, só uma pergunta. O Jim Carrey tá pegando a Reese Witherspoon aqui? Não é ela não, hein, cara. Não é ela não, hein. Não, essa daqui tem 2 metros a menos de queixo. Ah, tá. É mesmo. É que eu achei que era um problema de perspectiva. Ah, tá. Ela nessa posição. Então você poderia ver trincos na câmera, né? Bem, depois que o Sexta-feira 13 alcançou um sucesso relativo, né, no cinemas, a sua continuação já foi marcada pela Warner Brothers para o dia 13 de agosto de 2010, que com certeza é uma sexta-feira, né, e isso vai ajudar a promover o filme para variar. Cara, tem gente que pede para se f***er, né, igual lá o outro filme lá que foi no 6 do 6, e aí morre, aí nego morre. Ah, foi a profecia, né? É, a profecia, não tinha nesses malucos, né, aí vai ter um doidão, ou fantasiado de Jason com a motosserra, mas lá no Estados Unidos. Tomara que seja filmada essa porra. Você tá com data de viagem marcada já, não? Droga. Olha a Tan aí. Bem, e os boatos sobre o filme indicam que parte dele será rodado no inverno, né? Ou seja, a gente vai ver o Jason correndo atrás do pessoal de Crystal Lake, tudo debaixo de neve, de gelo. E também há indicações, né, sobre uma possível filmagem em 3D. Como vai acontecer isso? 3D, explica como isso vai acontecer. Agora eu sei, ele vai ser o maluco e vai estar na estreia mesmo, né? E há quem diga, né, que esse filme não vai ter nada a ver com a cronologia do Sexta-feira 13, né? Porque já não vai ter o Jared Padalecki, que tava no Sobrenatural, que tava no último filme, né? Já disse que ele não vai estar. Tá. Então, ou seja, o nego vai jogar qualquer coisa mesmo, só pra dizer que era em 3D, sangue saindo da tela, né? Não, até porque dia 13 de agosto é quinta-feira 13, né? Dia 13 de agosto de 2010 é quinta? Não, mas eu achei uma boa piadinha. Ah, vai se fio. Maluco. Você é idiota, Suzy. Pariu, cara. Ai, cara, eu esperava dessa sequência um sábado 14, coisa do tipo, né? Mas existe o Sábado 14. Existe? Existe o filme, é um filme de comédia, terror comédia. Ah, tá explicado, né? Bem chinfrinzinho, diga-se de passagem. Coisa que só o 3D viu, né? Por que só eu? O legal é que ele vê tudo em 3D, né, cara? É inevitável. Como que é ver algo não convencional? Cara, não faz pergunta difícil, cara. Especialmente porque eu tô sempre bêbado, então... Aliás, eu não tô bebendo nada, olha só que legal. Nossa, imagina se eu estivesse bebendo, então. Caramba, vai férias frustradas, vai ter uma nova continuação. É, vai ser férias frustradas no Alasca. Ah, cara, mas pelo amor de Deus, vamos falar sério, hein? Vai ser uma continuação que não vai ter o Chevy Chase? Não. Ah, é, ele morreu, não morreu? Não. Ah, não, tá dizendo aqui que o Chevy Chase e a Beverly D'Angelo, a mulher dele, podem voltar como os pais, porque o menino da família vai ser o pai dessa vez. Ele cresceu, agora ele tem a própria família e vai levar eles numa aventura motorizada que nem o pai fazia com ele. Só que a Beverly D'Angelo agora, pra pagar peitinho, até que abaixar a meia, né, cara? Caralho, aí, por favor, procurem foto dela também. Pelo amor de Deus, cara, ela deve estar pior. Essa sim deve estar igual a Dercy Gonçalves. Vamos ver imagens. Nossa, a gente tá destruindo o sonho da geração dos anos 80, né, cara? Mas dos anos 80. Pelo menos até... Ixi, Maria. Ah, você vê que já naquela época ela já tinha uma carinha meio... Ela já tinha uma cara meio estragada. Cara, ou essas fotos estão muito velhas... Ou ela não mudou nada. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pera aí. Tomara que isso seja mentira, uma montagem. O quê? Ela nua. Ah, cara, é que não tá mostrando nada sem maquiagem, né, cara? Jesus, ela parece a vovó Mafalda. Ah, cara, o Michael Jackson ainda era vivo. Ah, não, até pouco tempo ele tava, até junho ele tava. Ele ainda era preto. Ah. Cara, janeiro de 88. Ah, quer ver? Vamos fazer uma coisa mais sensata. Vamos no IMDB pra ver como que tá a bicha hoje. Mais inteligente, né, pô? Cara, ela deve estar. Se ali ela já tá igual a vovó Mafalda, ela deve estar agora o maracujá de gaveta foda. É, e ela tá no seriado em Torres. Aquele que... Eu não vejo essa porra. Ah, tá. É, eu não vejo essa porra. Aliás, o que eu vejo, né? Você tá trabalhando demais, cara. Eu também acho. Ah, eu tenho visto muito Telecine Action, depois das 2 horas, que passa a sessão erótica. Muita ação, né, cara? Muita ação. Eu tenho visto bastante, até. Aqui em casa é o canal 96. Ah, pera aí. Não tá tão mal assim. Tá bem melhor que esse Bill Shepard. Ah, com certeza. Pelo que eu tô vendo aqui. Ah, mas aí também deve estar ligada com Arame de Ouro, hein, velho? Ah. Parecendo a Maitê Proença. Como é que é o nome daquela Lupulim Pink lá pra topou lá, como é que era o nome da mulher? Olha a data, ela tá usando um surrogate, né? Não, talvez, cara. Não, olha a data da foto, 28 de outubro de 99. Nossa. Que merda. Sim. Cara, mas não tem foto mais nova que isso. Ela joga, foi esperta. Cara, eu com 3 dedos vou achar. A sua mão foi projetada certamente pro mouse, né? Cara, na verdade não, porque eu uso Mac. Nossa. Ah, trumps. Eu acho que ela... Tem nada mais novo aqui, não? Ó, oh, cara, mas... Talvez essa daqui seja nova. Aquela história americana, sabe? Aquele filme com o... Ah, ela é a mãe do Edward Norton. E ela tava bonita ali, né? Pô, não, ela tá uma coroa pegável, cara. Ah, então, não tá tão mal. Não mudou muito daquela época, não. É, cara, aqui, ó. Ela não deve nem passar perto do detector de metal hoje em dia, né? Deixa eu ver se eu acho ela no Egostatic. Aqui, cara. Eu tenho uma foto recente dela de 2007, né? É a mesma foto, é parecida. Ah, ela tá... Pô, eu pego, eu faço essas carnes aí, tranquilamente. Sem reclamar. Me amarro numa coroa, experiência, sei lá. E desde que a sequência de 300 apareceu nos altos das notícias, né, sempre se perguntou o que aconteceria. E, na verdade, até andou se cogitando a participação do Rei Leônidas, né, num possível prelúdio da Batalha das Termópilas, que foi mostrado no filme, né, adaptado dos quadrinhos do Frank Miller 300. Segundo o Butler, ele se divertiu muito no primeiro filme e gostaria que ficasse sem continuação, propriamente dito, né? Isso daí poderia ser até ruim pro filme. É meio óbvio isso, né, cara? Tipo, não tem muito uma lógica fazer por fazer. É que mais dinheiro, ó, sinceramente. Se um dia me perguntarem, me consultarem assim, ah, o que você acha? E, né, um dia eu vou ser famoso e importante. É, se um dia me perguntarem, eu vou falar que não. Ah, mas porque pensa bem, a Hollywood, ele pensa assim, deu dinheiro, pô, o filme custou 65, faturou mais de 350 milhões. O nego não quer nem saber se o filme vai ser bom ou não. O nego fala, vou tacar essa todo mundo jogar lá e fazer de novo, vai. É, mas na verdade o Frank Miller ele já tá trabalhando numa sequência, né? Que seria... Ele já terminou. Já só não foi lançado ainda, né? O esboço já tá inteirinho pronto. Da sequência de 300? 302. É, que na verdade é a batalha, né? Final lá dos, é aquela batalha dos 30 mil gregos contra o remanescente. Porra, exército. Aí é maneiro. Aí eu aprovo. Entendeu? Não vai ser tipo 302, né? Vai ser uma sequência histórica, só que no mínimo ele vai usar o estilo visual, o estilo de narrativa do 300 nessa história também. Se for nesse sentido, eu acho do caralho. Eu também acho, eu só acho assim, se for essa mesma batalha, eu quero ver onde o nego vai enfiar o Leônidas, né, cara? Ah, não, mas aí não faz sentido. Aí não faz o mínimo sentido. A não ser que eles coloquem o Gerard Butler num outro papel, sei lá. Parece peça de teatro de escola, que tu faz 15 papéis. É, de repente, depois de tanto eles chamar o Raul, quem sabe ele aparece agora, né? Raul, ou se não, chama o Aí eu imagino, no fundo, assim, um dos exércitos gritando: o Raul perguntou, você não acertou, você pede seu voltinho, e saia de você. Aí vem o Raul. Nossa, imagina o Raul Gil aparecendo, aquela bicha velha. O Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem peça nesse mundo que eu não mate demais. Isso, cara. O pior é que tudo que eu ouço, eu transformo em imagem. Eu imagino o Raul Seixas vestido de mago, sabe? De xamã, com a violinha no meio da batalha tocando isso, sabe? Será que naquela época ele já cantava "Eu nasci"? Não, ele devia cantar "Eu nasci há 200 anos atrás". A parada foi crescendo, entendeu? Até chegar o dia de hoje. Agora já deve estar em 10.100 anos, mais ou menos. É, a música dele só vai acabar em 2012, né? É. Bem, e os roteiristas, Alex Kurtzman e Roberto Orsi, que fizeram Transformers e Transformers 2, eles declararam lá no fórum daquele produtor famoso, Don Murphy, que não voltam pro terceiro filme da franquia. Eles podem falar, eles vão alegar também que estavam ocupados por causa do Fringe, eles são os produtores executivos de Fringe e tudo mais, e eles estão passando o roteiro agora pro Aaron Kruger, que pra quem não conhece, ele fez O Chamado 2, Pânico 3 e A Chave Mestra. E ele ainda esteve presente no segundo filme e ajudou os dois roteiristas a ter anteriores, né? Aí o pessoal falou que é verdade, que eles estão saindo, mas que eles confiam muito no trabalho do Kruger, que ele já sabe como fazer, que tá tudo certinho, né? E que eles já tinham falado antes que eles iam sair, alegando não querer se acomodar nesse poço, né? Só que o que muita gente tem comentado é que a saída deles se deve ao fato da polêmica que envolveu os personagens gêmeos, Autobots, que tinham uma caracterização bastante criticada porque pareciam racista, né? Que eles colocaram dois Autobots mano, né? Até com dentinho de ouro e tudo mais. Autobots, mano. Não, mas cara, você vai dar que tipo de confiança pra uma dupla de roteiristas como essa da foto, cara? Não parece aqueles caras do Atlantis lá, do... Como é que é? Target Atlantis. Nossa, o Susi gozou. Nossa, eu esqueci de falar, o Susi gozou na cueca agora, mais alguém que assiste Stargate, cara. Só voltando aqui, a polêmica por quê, né, cara? Tipo, se os negão fazem, se eles usam dente de ouro, se eles vivem falando em gíria, isso pode. Agora, se alguém coloca outra pessoa fazendo isso aí, é racista. Ah, isso é palhaçada, cara. É por isso que esses órgãozinhos de direitos humanos, Viva Rio, do caceta, essas paradas todas, é tudo câncer de sociedade. É coisa de desocupado, de emergente desocupado, que não tem o que fazer e fica inventando o racismo, fica inventando vendo racismo em... sei lá o que eu ia falar, já esqueci. Racismo, racismo. Porque essas coisas me irritam. Esses povinhos, essas ONGs dos infernos que agora ficam defendendo esses direitos humanos no caralho. Deixa eu perguntar, eles são os dois roteiristas de A Vingança dos Derrotados, eles iam fazer o que lá? Eles batiam o cartão e iam embora? Porque roteirista lá, né? Porra, e um filme sem roteiristas pro Michael Bay, sabe o que ele acha? Ele vai explodir de alegria, né, bicho? Cara. Cara, eu vou no banheiro e já volto. Ah, pronto, falou de Stargate Atlantis. E a MGM estava em maus lençóis, praticamente falida, quando milagrosamente conseguiu retomar fôlego e seguir adiante com os projetos como o Hobbit e a franquia James Bond, né? O milagre aí, na verdade, é um empréstimo de milhões, né? Porém, rumores apontam que a franquia do espião mais famoso e vivido pode estar mudando de casa, e no caso, os estúdios da Fox. Os boatos que surgem é que a Ion Productions, a proprietária da franquia 007, chegou a um acordo com os estúdios da Fox, cedendo os direitos da distribuição dos filmes a serem realizados daqui pra frente. A Fox alegou que em momento algum deu uma declaração oficial sobre o assunto. Vale a pena lembrar ainda, né, que tanto a Fox como a Ion Productions, elas fazem parte do mesmo grupo financeiro, né? Ou seja, ainda existe a chance real disso acontecer, sim. Entretanto, a MGM ainda é responsável pela divulgação do espião. Não vão ter o ônus financeiro da produção, né? E ainda vão poder responder pela divulgação. Pra eles que estão nessa merda incrível e devendo mais de 4 bilhões pra todo mundo, né? Pra eles vai ser uma salvação. Como que um nego chega a dever 4 bilhões, né, cara? Pô, tem que errar muito filme, né, meu? Ah, mas você não viu lá a maluca que ganhou $1 milhão e torrou tudo na cocaína? Cara, mas a gente tá falando em bi, né? 1 milhão, eu acho que em cocaína é até fácil gastar, né? Tá, mas isso foi uma pessoa. Agora você imagina um estúdio inteiro. Nossa, cara, estúdio, um estúdio inteiro cheirando? Foi 700 mil de carreira, velho. Caraca, o Estúdio 54 ainda existe perto lá? E talvez, né, essa cessão de direitos, né, pra Fox tenha dado um fluxo de caixa pra MGM poder tocar o Hobbit agora, né? Mas me diz um negócio, os filmes novos do 007, eles não estão saindo com uma associação, assim, com a Sony, alguma coisa assim? Porque a MGM, né, ela já tinha dado caras de que ia falir muito antes, né? Esse daí é um problema que eles estão aí postergando já faz tempo. Pelo menos os dois últimos filmes, se eu não me engano, eles têm alguma relação com os estúdios da Sony, né? Por isso que chegou a acontecer os novos filmes do 007. É, bom, eu não sou a melhor pessoa pra responder isso. 007 tá ficando sem bala na agulha, né? Ai, caramba! Tudo... Olha, cara, pelo que eu tô vendo aqui, a MGM, a Columbia... Aí, ó. A Columbia é a Sony, né? É, no caso seria assim. É Sony e Columbia, são os dois juntos. E 1 milhão de outras produtoras menores, relacionadas diretamente a James Bond. E aí eles colocaram a Sony, a Buena Vista, que é da Disney, né? E vários outros. A Sônia foi a maior parte mesmo. A Sônia? Eu não imagino que ninguém ia perceber. É. A solução é a Disney comprar o 007 também, né, cara? aí vai transformar o 007 em musical. Eles que gozem de colocar pinto em tudo quanto é lugar, bicho, quem coloca mais pinto do que 007, né? Ai, caramba. Bom, enfim, a gente tá falando é dele mesmo. O carinha das três garras lá, bonitão, gostosão, legalzão. É, Hugh Jackman, não o Hugh Jackman que eu tô falando do Wolverine, mas ele é o cara, né, faz o ator e tal, vocês entenderam, né? Então, seguinte, aqui tá dizendo que o Hugh Jackman só faz o novo filme se ficar do jeito que ele imaginou. Mimadinho ele, né? Aqui tá dizendo que o ator continua na turnê de divulgação do X-Men Origins Wolverine, principalmente que o filme tá prestes a ser lançado em DVD e Blu-ray. Essa semana ele teve um programa da CBS falou sobre a sequência, que será ambientada no Japão, com base na minissérie de Chris Claremont e Frank Miller, de 300. Bacana isso, eu fiquei até mais empolgado depois que eu li essa notícia, assim, eu acho que vai ser uma parada bem bacana, eu acho que tudo que o Frank Miller bota o dedo, eu gosto, sim, eu particularmente gosto. Cavaleiro das Trevas 2? Chupa essa agora! Qual o problema se eu gostei? The Spirit? Tá bom. Ha ha ha ha ha ha! Você venceu. É, tá. Robocop, tá bom, tá dois? Quase tudo. Três? Chega, né, Oliver? Também não precisa pegar tão pesado. Mas sabe qual que é o meu medo nesse negócio todo? Porque o Hugh Jackman dá essa declaração de que ele só vai fazer se ele aprovar o roteiro. O grande, sabe, X aí é que ele também aprovou o roteiro do primeiro, né? Caraca, você pensou nessa, o grande X, né? Tá. Eu não tinha notado, cara. Não, mas olha só, o lance do primeiro filme, eu, apesar de ser mega fã, eu me abdiquei de conhecer a real história e vi o filme como um idiota. E por isso me fez gostar do filme, tá? Agora corta a cena. Eu como fã, tudo bem, eu fiquei revoltado. Mas eu acho que a gente também não pode ser tão radical, porque a história não foi sem pé nem cabeça. É que teve gente que, como você também, apesar de ser fã, conseguiu desligar toda essa parte do fanatismo e gostar, né? Você, acho que não foi só você que gostou, acho que o Eduardo Spohr também gostou. É, ele gostou, mas ele não é fã. Não, por isso que ele gostou, ele falou. É, por isso que ele gostou. É mesmo, acho... foi exatamente o que aconteceu comigo com Código da Vinci. Eu vi o filme antes de ler. Cara, achei o filme do sabe? Assim, porque eu não tinha lido o livro ainda, sabe? Cara, eu acho que o Wolverine, cara, ele tinha potencial pra algo muito maior, sabe? É um personagem pra ganhar um filme, cara, fantástico, com um orçamento pequeno. Não precisa nada fantástico assim, cara. Entendeu? Só, meu, era só seguir algumas histórias quadrinhos. Cara, mas dele, o problema já é que o Wolverine, consagrado. Ele tem uma porrada de história misturada, principalmente no início, cara. Não, mas não é. Mas o foco aqui é X-Men Origins, né? Então, a gente teria que se focar em X-Men Origins, não em Gambit, Blob e não sei quantos mais mil personagens lá, pô. Mas eu acho que eles fizeram isso preparando pra ter uma porrada de X-Men Origins. Vários, entendeu? Não só do Wolverine. Não, com certeza. Não, até porque a Mística, a atriz que fez a Rebecca Romijn-Stamos lá, ela queria fazer também. Ela queria que tivesse o X-Men Origins Mística, sabe? A coisa chegou num nível de zoação, sabe? De coisa ser escrota. E agora todo mundo que teve em X-Men quer fazer um. Daqui a pouco vai ter X-Men Origins Tempestade, X-Men Origins o careca telepata, sabe? Ah, cara, eu sei lá, eu sou entusiasta dessas paradas, cara. Eu acho muito maneiro, porque quanto mais coisa, mesmo que não seja muito presa à história real, quanto mais produto tiver dessas paradas, mais eu vou me divertir, mais eu vou ter vontade de ir no cinema. Eu isso, penso por esse lado. Da carruagem, já tá no forno outro X-Men Origins aí, que o próximo é do Magneto. Magneto, exato. Aí é, né? Foda. E ele tá sendo escrito pelo David Goyer, né? Que é um roteirista fantástico. É uma série de filmes, eu acho que cada filme dá pra tratar de maneira independente e não como sequência, né? Agora me diz uma coisa, será que eles vão dar um foco maior nele mais jovem, isso? No Magneto, com certeza. Ah, porque esse nego foi colocar, porque assim, a cada tempo que passa, o Ian McKellen tá ficando mais velho, né, meu? Você imagina o cara fazendo a origem mais velho do que ele tava no filme. A próxima origem que ele ia fazer é a múmia, né? Não, mas o Ian McKellen, ele deve aparecer só no início, assim, do filme, tipo, lembrando, sabe? Aí sabe aquela cena clássica que vai dando um zoom na cara da pessoa, assim, aí depois transforma nessa pessoa 40 anos mais nova, sabe? Até lá, meu amigo, ele tá com Alzheimer, não vai lembrar nada não, cara. E essa semana surgiu o elenco completo do filme Predador, né? Que traz novas novidades, digamos assim. Uma delas é o Adrien Brody, que é o narigudo do Pianista, saca? Que fez o filme com o Gigão também depois. E a nossa eterna burrinha, que não conhece e não sabe de nada, Alice Braga, né? Não sabia nem de Bob Marley. Que beleza. Mas, pô, cara, não tem muito o que falar. É só esses caras aí, né? Outra pessoa que já tá confirmada, que a gente falou semana passada, é o Danny Trejo, a Topher Grace. É o Topher Grace, é o Venom, cara. O Walton Goggins, o Oleg Taktarov. Oleg Taktarov. Quem Kasparov? Cara, é o lutador de vale tudo lá. Tá, pensei que fosse o jogador de xadrez. Sabe, na piadinha lá da semana passada, a gente vacilou, porque é a Rousseau, o Mr. Echo, o Jim, o Desmond, que é o russo, né? Lá. Ah, o Desmond é russo. Mas ele tem um sotaque, acabou. Isso porque tem o Bakunin, que é russo, né? O Sussi, ele tá com a mira meio desajustada, né? Porque outro dia ele tentou acertar na Austrália. E acertou a Áustria. Acertou a Áustria. É que eu tô com visão dupla. Mas é isso. Conta aí com a direção do Nimrod Antal. É esse o nome do filho da p***. e vai estrear em 7 de julho de 2010. Lembrando que o filme é produção e roteiro de Robert Rodriguez, né? Cara, Robert Rodriguez não é nome de diretor de filme pornô? Não, aí seria Bob Rodriguez, né? Mas aqui o Oleg Taktarov, eu já saquei o final do Predadores, né? O Oleg Taktarov aqui, ele vai ser o único sobrevivente. É que ele é o Schwarzenegger, ele é o novo Schwarzenegger. Não, cara, ninguém consegue derrotar esse filho da puta aqui, cara. Assim, ele perde só por pontuação, por nocaute nunca, cara. A tática que ele tem é dar, sabe, carada na mão dos outros, cara. Até o outro cansar, bicho. Os poeteiros de plantão, existe um boato aí rolando que a Beyoncé tá em negociações pra ser a Mulher Maravilha. Parece que na disputa estão a Jessica Biel e Jennifer Love Hewitt pra mostrar interesse. E agora, de acordo com o site como Bookmove, essa gostosa cantora, gostosa pra pode ser a dona do papel. É, Beyoncé, como todos sabem, ela canta bem, dança bem, é gostosa, mas ela é morena, né, cara? Tipo assim, eu acho que a ideia que eu tenho de Mulher Maravilha, né? Porra, é uma branquela, uma morena branquela e tal. Que vão gastar de pó de arroz com a maquiagem nessa mulher vai ser foda, né, cara? Não sei se de repente seria uma boa, que eu acho que é mais uma gostosa no cinema, mas não sei se vinga, não. Acho que é mais uma forçação de barra por causa de uma brincadeirinha que fizeram com uma foto dela. Sem mencionar que a tanguinha azul vai ter que ser substituída por uma lona de circo, né? Não, e o foda também é porque ela diz que já se encontrou com os roteiristas do G.I. Joe, além do diretor de Max Payne, que elas já vão fazer uma reunião pra começar o filme pra sair em 2011, né? Cara, mas isso aí, isso tudo tá me cheirando a muito boato, cara. Então, mas ela tá alimentando isso, né? Autopromoção, né, bicho? Porra, pelo amor de Deus. Só pode ser, cara. Não tá bom. Mas ela precisa de autopromoção? Acho que não, né, cara? Ah, cara, ela tá meio apagadinha, né, cara? Ultimamente só estão passando... Ô, louco, o Kanye West tá levantando a bola dela, pô? Não, calma. Mas ela tá com o mesmo clipe na MTV do início do ano, sabe qual é? Antes ela tinha uns 3 ou 4 clipes produzidos, assim, por ano de sucesso, no top 20, top 30, sabe? Kanye West, ele pode até estar levantando ela, que eu acho que não tá, na verdade não tá, mas, é, tipo, tem gente que se promove dessa maneira, cara. Isso aí, pô, N atores, principalmente aqui no Brasil fazem essa... Cara, tipo, eles mesmos inventam um boato e depois negam o próprio boato só pra se promover. Essa galera da Globo aí que fica encostada, que acaba parando em Malhação, não sei o quê. O nego faz muito isso. Ah, fulaninho está cotado para participar do filme em Hollywood. Não é nenhuma, assim, pura promoção. Isso daí é que nem nego no Twitter que ele segue e deixa de seguir, segue e deixa de seguir, segue e deixa de seguir pra ganhar aqui. A pessoa siga ele depois, é isso? É mais ou menos isso. É que eu achei interessante o fato dela ter dado nomes, né, cara? Cara, olha só, nada como um bom agente, uma boa assessoria de comunicação, cara, e tipo, e ler jornal. Esses caras são famosos, velho. Os caras estão no foco da dengue, tá ligado? Porra, podia falar, só faltava ela falar do Spielberg. Ela só não falou no Spielberg pra não suar mais feio, sabe? Muito fake, né, cara? É, muito fake. Mas eu acho meio forçação, assim. Acho uma puta gostosa, sabe? Tipo, eu pegaria ela a hora que ela quisesse, mas, sei lá, não se pinga, não. Se ela te pedir, você vai. Na hora, bicho. Mas enfim. Não sei se todos compartilham da mesma opinião que eu, mas eu acho meio forçação ser ela. Não, acho com certeza. Ela podia ser qualquer heroína. Agora, Mulher Maravilha é esquisito mesmo. É, Mulher Maravilha já é forçação, né? Vou falar que a Temícia é onde? É Madagascar? Ou no Brooklyn. No Bronx, né, cara? Mano, pô, ela de tempestade ia ficar gostosa. Nossa senhora, agora você falou tudo, hein? Ela de tempestade ia ficar mega foda. Aí botaram uma churriadinha lá, mas não, também ficou maneiro também. Churriadinha? Ah, ela é meio churriadinha, né? Aquela moça lá, que eu esqueci o nome dela agora. Halle Berry. Cara, vocês já repararam que eu não sei nada? Por que, você acha que a gente te chamou? Porra nenhuma, eu não sei o nome de ninguém, eu não sei porra nenhuma. Eu tô com vergonha porque você sabe mais do que eu, cara. Então, nerd, duas novidades no filme de Warcraft. Parece que o filme de Warcraft não tá tão longe assim de existir. Não só a data de lançamento do filme, já está oficialmente marcada para 2011, nenhum mês foi definido ainda. Porém, ele ganhou já um subtítulo, Warcraft Rise of the Lich King. Aparentemente abordará a saga de Arthas, que eu não faço ideia de quem seja. Vocês devem saber, mas eu não sei. Enquanto a Blizzard não confirma que o Lich King do título é o mesmo Arthas, os fãs do jogo gostaram da ideia. Querendo ou não, o personagem é um protagonista cheio de conflitos. Vocês podem falar melhor do que eu. Cara, a única coisa que eu conheço de World of Warcraft é o filme pornô. Eu acho que eu conheço é controles remotos sendo introduzidos em orifícios não oficiais, né? Ele não conhece, o 3D conhece? O quê? Tem um vídeo no YouTube do menino que a mãe proibiu ele de jogar World of Warcraft. Aí ele entrou no quarto e começou a dar chilique, sabe? E o irmão deixou uma câmera filmando. Tem uma hora que aquele moleque surta de uma tal maneira que ele pega o controle e começa a enfiar no cu, cara. Não, mas assim, não tá tirou na calça. Cama. Porque do jeito que o Polar falou, parece que o cara abaixou a calça e enfiou no rego mesmo, não foi o cara. Ah, mas ele ficou batendo, cara, tipo assim... É que tudo na minha cabeça é mais legal, cara. Caraca, eu fiquei imaginando a cena agora, cruzes, cara. Bom, é isso que eu tinha pra falar, cara. É, dizem que quem joga essa esse jogo perde a vida, né? Literalmente. Cara, qual o recorde de vocês jogando o mesmo jogo durante mais tempo? Cara, eu já joguei, tipo, Counter-Strike por, acho que, tipo, um dia, assim. 24 horas? É, por aí. Eu sei que eu cheguei a ficar em primeiro no ranking lá da UOL na época e tal. Caraca. É, a tua vida é pior que a minha. E já que a moda agora é vampiros, pô, o que falar de vampiros, né? Tem Crepúsculo, True Blood, Buffy... Angel, o Diário de Vampiros. E até que agora saiu, né? Filme de comédia zoando esse nicho de mercado. O filme chama Transilvânia e ele teve um trailer liberado, né? A premissa da história é que um grupo de estudantes, tipo a gente hoje, sabe aquele bando estudante tarado, embarcam pra Transilvânia a fim de um intercâmbio com garotas da Hasban University. Mas o lugar é cheio de figuras esquisitas, bem diferentes daquilo que eles imaginavam, né? Tipo, ah, é que eles vão chegar lá, vai ter aquele mundo de vampira, vai ter as vampiras peladas e tal. O trailer do filme tá aí. O filme é dirigido por David Scott Hillenbrand. É esse o mesmo nome, né? Acertei, né? É, cheio de nome famoso, né? Na verdade, são dois caras, David e o Scott Hillenbrand. O filme estreia lá fora dia 4 de dezembro. Por aqui não tem data de estreia, provavelmente não vai pro cinema, né? Ah, foi direto pro DVD. Direto pro DVD. E no elenco estão Patrick... Ah, vai s*** vou falar. Leva de novo, cara. Cara, tem um anão, tem uma loura corcunda. Cara, filme de comédia pra hoje em dia tem que ter um anão pra ser escroto, né, cara? Ah, cara, mas cara, tem vai tanto todo mundo ardendo no inferno, né? Todos esses caras. Tem tanto anão fazendo filme pornô agora também que é bizarro. Podia fazer um cast sobre filme pornô, né? Quando a gente fizer, a gente chama, certeza. Televisão. E vamos aos destaques de TV. Confirmar a data de estreia no Brasil da sexta temporada de House. Desespero da emissora revela beijo lésbico em Heroes. Zumbis invadem Smallville. Tá que pariu. Nego vai colocar o quê? Lanterna Negro lá agora? Vai virar Caminhos do Coração. Uma merda. Vai virar ou já tava sendo há muito tempo? Ah, não, porra. Cara, eu sou o único que gosta de tudo, né, cara? Ah, não. É que o Guizão não tá gravando hoje. O Guizão, sempre que a gente tem um convidado aí, meio celebridade aqui, ele desaparece. É, daí ele fica com vergonha, só pode ser isso, cara. Eu juro que ele não participa, depois ele fica com putaria de ai, ninguém me chama, as pessoas me cortam. Ah, que bichona. Ah, ninguém me come, ele fica. Que bichona. Bem, para os fãs do Dr. Gregory House, o Universal Channel anunciou que a sexta temporada da série vai passar aqui no Brasil a partir do dia 22 de outubro. Já tá aí, né? Quem daqui assiste House? Eu assisto, cara. Eu já tô, inclusive, assistindo a sexta temporada faz tempo. E o episódio inicial, né, chamado de Broken, né, vai contar com as participações da Franca Potente, que é uma cavala, né? É onde o nome já diz. Potente. Que vai também ter o André Brauer, Megan Dodds e o Lin-Manuel Miranda. Essa Franca Potente, pra quem não se lembra, é a namorada do Jason Bourne. E ela tá maravilhosa, viu? Que ela fica... Ah, papai. De calcinha sutiã. Ela e o House no primeiro episódio vão dar uma pimbadinha. Cara, mas essa mulher de calcinha sutiã, em comparação que o Sussi fica mandando pra gente nas internas aqui durante a gravação, cara não tem comparação. Não tem comparação. Eu tô começando a achar que a Mônica é o personagem do Maurício de Souza mesmo, viu? Eu também acho. Eu, inclusive, quando eu fui na casa do Sussi, eu não vi Mônica nenhuma, cara. Saudade. Que horror. Bem, então é isso aí, pra quem está com vontade de assistir House sexta temporada. A Universal Channel já conseguiu adiantar uma boa parte, porque muita gente começou a assistir em novembro ou dezembro, né? Então agora já deu uma liberada boa aí pra quem quiser assistir. É a série que tem pela primeira vez um coreano, o coreano europeu, né? Lin-Manuel Miranda. Pelo nome já ninguém adivinha quem é, né, cara? Ele é dono de padaria e pastelaria ao mesmo tempo. E como se não bastasse, tanto nos cinemas, videogames, os zumbis também invadirão a série Smallville. O terceiro episódio da nona temporada, Rabbit, que vai ao ar nos Estados Unidos em 9 de outubro, tem novamente em pauta essas criaturas invadindo metrópoles. Na trama, Zod, interpretado pelo ator Callum Blue, e seus asseclas liberam um vírus que transformam humanos em zumbi. A única salvação é o sangue de kryptonianos, como não? Afinal de contas, né? Mas isso daí é fácil, cara, porque se a invasão zumbi ela proliferar muito, é só pedir pra ele aterrissar de novo na Terra, né? Mas chega a terraplanar e começa a povoar de novo, né, cara? Cara, e essa p*** de zumbi é meio irritante, tá ficando meio irritante, porque é igual na época que o teatro aqui no Brasil começou a usar o palavrão como forma de fazer as pessoas rirem, né, a repetição do palavrão. Isso aí tem uma época que virou modinha nas peças de teatro, e essa coisa de zumbi, o que me parece, tá, é isso, né, já que é uma receita que deu certo, e tá inserindo zumbi em tudo, cara. Tem um filme de amor, que eu vou botar um zumbi passeando com o cachorro do lado, sabe? Já tem. Que é o Fido, né? Fido, exatamente, então eu ia falar Milo. Então 3D chupa. Tem que admitir que eu já tô voando, porque eu tô querendo ver o episódio de Supernatural, então eu já tô voando. Aliás, tá sensacional a quarta temporada de Supernatural. Essa quinta, você tá falando? É quinta, desculpa. Cara, eu tô assistindo. Tá sensacional. É bom mesmo esse negócio aí, cara? Cara, eu sou viciado. Eu nunca vi, cara. Pra ser sincero, eu comecei a assistir porque eu achava interessante essa coisa. Falei, vamos pegar cada episódio vai ter uma lenda urbana diferente, né? E no começo era assim, a partir do final da primeira, começaram a já mexer mais com a parte de demônios. Sabe o que é mais legal? Essa quinta temporada tá parecendo muito o livro do Spor. Essa parada de brigo dos anjos com o inferno, não sei o quê. Então, eu achei que na segunda e na terceira, sabe, eles deram, aprofundaram demais, tava meio chato, era demônio aqui, demônio ali. Aí na quarta que eles fizeram, já que tem demônio, vamos botar anjo. Aí entrou Tom Hanks. Que piadinha escrota, cara. Piadinha dos infernos, cara. Sabe, e tava legal, também a quarta eu achei muito boa, mas a quinta tá foda, cara, tá demais, ó. É, vale a pena, fica a dica aí pros ouvintes. Eles estão jogando bastante mistério, assim, que eles vão ter que explicar muita coisa, onde tá Deus. É verdade, cara. Então tá virando uma série de suspense e terror, então tá virando filosófica já. Até na sexta temporada vira Lost. É, isso que eu ia falar. Nossa. Não, mas eu acho que termina nessa. Até porque já tem o Edward Spohr, né, cara? É. O Jacob tá lá também? Tá, ele é o Lúcifer. É o Lúcifer. Nossa senhora. Verdade. Bom, vamos pro que interessa. Porque afinal de contas eu sou um visionário. Quando eu falei no Nerdcast que eu queria ser a Claire. Sou um visionário. Eu sabia, né? Agora você pode falar chupa, Zagal. É, chupa, Zagal, filha da puta. Na verdade, eu discordo você tem direito de mandar um chupa em 140 caracteres. caralho. Que pariu, vou mandar agora. Tá agora. Pera aí, eu discordo com o lance de eu achar que era desespero, cara. Porque, na verdade, isso é marketing, bicho. É puro marketing você botar um beijo lésbico, cara. Todos os punheteiros vão ver a série, né? Mas então, só pra explicar o que a gente tá falando. Segundo fontes, né, a NBC tá um pouco desesperada por audiência. Então, divulgou um beijo lésbico no seriado Heroes. Pra muitos tá indo por água abaixo. Mas pra mim, que gosta de qualquer merda, eu tô adorando. Acho ótimo. Resumindo, basicamente, os produtores apelaram pra um recurso um tanto desesperado. Divulgar foto alardeando um beijo lésbico entre Claire, a Hayden gostosinha Panatier, e a Gretchen Conga La Conga, Madalene Zima. Aliás, podia, cara, a música de fundo dessa notícia podia ser Conga La Conga, hein? Fica a dica. Nova colega de quarto da líder de torcida super poderosa. Aí, super poderosa é foda, né? Aí bota lá Lindinha, Florzinha dos Infernos. Fica o link aí, a rapaziada vai botar o link das fotos do beijo lésbico pra vocês se emocionarem. É, e o episódio em questão, intitulado Hysterical Blindness, será exibido na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, nos Estados Unidos. A quarta temporada de Heroes começou dia 21 de setembro, lá na gringa. É, eu acho ótimo. Eles não, cara, estão mais no desespero, né, cara? Porque depois de 3 temporadas no desespero, o desespero passa a ser uma sensação default, né? Ô, cara, você sabia que essa ideia do beijo foi da própria Claire? Mas eu sabia disso. Cara, eu tenho certeza. Cara, eu já falei, eu sou um visionário, rapaz. A Claire tá no podcast com a gente, você quer discutir, cara? Cara, e tem tudo a ver comigo, cara, porque eu sou uma prostituta. Miscelânea. E agora com vocês os destaques de miscelânea. Rapaz constrói dispositivo lança-chamas como os de Pyro. NASA está ficando sem combustível espacial. Guerra ao estilo de G.I. Joe cada vez mais próxima. Novo anel gigante encontrado ao redor de Saturno. Essa semana o site Comic Book Movie, né, divulgou um vídeo muito interessante que mostra um rapaz que desenvolveu um dispositivo que faz com que você possa controlar fogo através de uns aparelhinhos que ficam na sua mão, né. O final é bem parecido com aquilo que a gente vê em X-Men 3, com o Pyro, né. E eu achei, cara, muito foda, né. Cara, é maneiro pra c***, assim, tipo, a ideia do... Mas tem que ser um filho da puta muito grande pra perder tempo fazendo essa porra, né? É, não é um tutorial, tá? Não se empolguem, por favor, ouvintes. É, mas se vocês quiserem um tutorial pra fazer seu próprio lança-chamas, você encontra isso na internet, tá? Fica a dica aí pra você poder botar fogo no seu vizinho chato. Isso daí é um projeto do Peter Parker que deu errado, né, cara? Foi divulgado que a NASA tá ficando sem o plutônio 238, que é o tipo de combustível necessário quando você tá a uma distância onde a energia do Sol não pode ser absorvida. Então, desde os anos 80, a NASA não produz nada desse material, até porque ele era bastante abundante na época da Guerra Fria. E agora, como a Rússia também tá ficando sem esse princípio ativo, não dá mais para os Estados Unidos comprar no mercado negro deles, né? Então, no entanto, o Congresso americano... O problema era pedir nota dessa merda depois. Canário, cara. Bem, pelo jeito também o Congresso americano não tá dando muita bola pra isso, né? Porque pediram 150 milhões de orçamento pra fazer o combustível e o Congresso só liberou 10, né? Então isso vai poder causar uma parada total na exploração espacial daqui a 10 anos. Não, então, agora é só endossando um pouco, na verdade não endossando muito, mas só um dado interessante. Eles tentaram fazer combustível à base de fóssil também, justamente por causa dessa coisa do plutônio. Mas isso tem, isso que eu tô falando tem, sei lá, mais de 30 anos. Você sabe que isso daí pra um site de notícias não pega bem, né? É verdade, né? Melhor calar minha boca. Deixa eu falar. É, melhor eu falar, meu amor. Olá, ouvintes de 1970. Boa notícia. É porque quando as pessoas me mandam um e-mail que eu conto a história. Só não divulgue meu e-mail, por favor, tá? Gente, agora eu já tuitei. Cara, e essa notícia aí é pros saudosistas que gostavam do Comandos em Ação e para os saudosistas que gostam de guerra, né? Tipo, porra. É, a Força Aérea Americana tá testando um novo laser, cara. Guerra de porra. Ah, meu Deus do céu. Não, sério, sério. O nível tá descendo a um patamar que, olha... Não, agora sério. Já era. Agora já era. Agora já falou, vai ter que botar tudo. Não, já falou, até as bolas, né, cara? É, bota até o talo, irmão. Mas sério, eles estão fazendo os testes de um laser, né? E ele tem aproximadamente 15 quilômetros de alcance. O que compõe o laser é oxigênio e iodo. E ele tem a explosão superior a 955 mil calorias. Ou seja, ele passa horas e horas na esteira. Não, ou seja, fica aí a dica pra quem quiser fazer um laser. É só respirar, botar o iodo na boca e... Pelo barulho, não foi na boca que tu pôs, cara. Porra, mas ela é metano, hein, velho? Pra você ver que a potência é muito maior, né, cara? Esse laser aí corta adamante que nem manteiga, cara. Nossa, cara. A gente não conseguiu falar uma notícia séria hoje. Vamos falar essa do anel gigante aqui? E vermelho ainda, olha que beleza. É, pois é, pessoal. Eu sei que esse cast tá um pouco pornográfico ultimamente. Nessa última hora, né? É, eu sei que esse cast nessa última hora tá um pouco pornográfico, mas o anel que a gente tá falando é um anel gasoso. Também! Meu Deus do céu. Pois é, foi encontrado ao redor de Saturno um novo anel gigante. Entenda como você quiser. Cientistas descobriram recentemente mais um anel ao redor de Saturno. E dessa vez é um anel imenso, gente. O material do qual é composto se espalha entre 3,7 e 7,4 milhões de milhas de distância do planeta. De acordo com o porta-voz do JPL, Jet Propulsion Laboratory, da NASA, seriam necessárias 1 bilhão de terras para preencher o novo anel. A descoberta foi feita por Spitzer Space Telescope, que foi o primeiro instrumento de observação vascular a região com raios infravermelhos, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Sua temperatura é de cerca de 193 graus Celsius negativos. Um relatório completo sobre a descoberta foi publicado, blá blá blá blá blá blá blá. Pô, mas agora assim, pô, um anel desse tamanho, agora que nego foi enxergar, velho? Ah, cara, você tem que levar em consideração que tem coisa que você só consegue ver fora da galáxia, né, velho? Você não tropeça num rochedo, né? Você tropeça numa pedrinha. Não, e pelo tamanho que ele é, bicho, o nego devia estar tão focado em Saturno, sabe qual é, assim, na parada, que o nego deve ter cagado gigante pro anelzão, sabe qual é? É bom, um anelzão tem que cagar gigante mesmo. Corta a notícia aqui agora, né? Por favor. É daí pra pior. É, eu até esqueci o que eu ia falar, cara. Fiquei tão emocionado com o anel gigante que eu esqueci o que eu ia falar. Cara, fala anel chicante. Anel chicante. Que bicho, pronto, cara. Já dá pra ir pra próxima. É, não, mas eu tinha uma coisa interessante pra falar, cara. Agora eu não me lembro o que que era, mas enfim. Que é um cometa em forma de p*** que ia passar no meio. Momento Sofá. E dessa vez o nosso Momento Sofá não tem Megan Fox, mas temos uma outra delícia também, que de acordo com a edição de novembro da revista Esquire, foi eleita como a mulher mais sexy viva e bateu a nossa amiga Megan Fox e também a Angelina Jolie e outras estrelas de Hollywood também. Eu passo mal com ela. Ela bate mulher. Essas mulheres e eu bato pra ela. Palma que você quer dizer, né? É a primeira vez que vocês não vão ouvir de Megan Fox e a primeira vez que vocês vão ouvir um cast sem notícias, né? É, essa semana não foi nada informativo, diga-se de passagem, né? Pelo contrário. Se ele entrar sem edição, o que vai ter de notícia, o que vai ter de informação para as pessoas vão crescer como ser humano escutando esse cast. Crescer pode até ser. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do 3D. Foi um prazer, não precisa agradecer. E quando quiser, estamos aí. Tem algum jabá pra fazer? Eu? Ah, sei lá, cara, eu tô solteiro, né? Estamos aí.

Olha. Tu com taba aberta no Firefox, que é onde tá a pauta, tá escrito só pau. Meu Deus do céu.